Ator novamente, 198, decimal 95. Dois decolados 1-0, chama controle em 119.35, bom voo. 119.35, obrigado, boa noite. Azul 2-7-9-2. 1-8-6-9, livre decolagem, piso 1-0, vento 180 com 7. Livre decolagem 1-0, gol 1-8-6-9, iniciar. Azul 2-7-9-2, decolando. Afirmativo, 2-7-9-2, corrigiu. Azul 2712, contato radar, cruzando 2000 pés, nível 170, saída Conger. Poderia confirmar o nível 170 na Conger? Afirma, não foi o seu nível autorizado pela torre? Afirmativa, 170, 2712. Se a porta está livre. Também a 9 decolada, o 1-1 chama controle 1-9-3-5, bom voo. 0935, boa noite, 69, boa noite, Alê. Estou em Salvador, muito boa noite, boa noite, 69, boa Elefa. Boa noite, 69, contato radar, sua para nível 360, perfil Arboa Elefa. 360, Arboa Elefa, 1869. Quanto horas de autonomia, até no Galeão. Já Índia, ponto espera da 1-0 torre, 1-1-8, decimal 9-5, ajuste 1-0-1-1, boa viagem, tá 3-8-9-7. Pátio Índia Alfa, 1895, tá, boa noite. Lima Golf Delta, já está pronto o cópia? Lima Golf Delta, autorizado Terra Vista, nível 340. Decola da pista 17, primeira curva direita na saída da EL, Leda, transição Mideve. Falta do plano de voo. Aciona no transponder 54113, o controle 119.35, Lima Golf Delta. Gente, Lima Golf Delta, já tem informação do programa de autonomia? Acionamento táxi 14, 118.95, ajuste 101, uma boa viagem. Romeu, Mike Vitor, sendo identificação, via Mares, isso para nível 050. Decolar 19, 7, Libriane, decolar 19, 0, vento 119, 3. Sério, autorizado, Guarulhos, nível de voo 360. Decola 110, primeira curva direita, na saída da El, líder, transição Motiva. Mike Oscar Tango, Vitor Alfa, intercepta pelo 110, rota do plano. Aciona 5410 no transponder, o controle 119.35. O Chanel 6259. Aprovado nível 360 para Guarulhos, decolando a 10, curva direita, da El, da Motiva. Apesulo 10, confirma o rato pulando para o 7-4-10, transforme 119-3, controle Oxana 6259, posição 7. Oxana 6259, correto com o atendimento, corta para o Chileque. Ótimo. Oi, 8897, decolado 119, chama controle 119, destino 35, bom voo. Não, 35, camarada. Olha pra lá. 3897, contato radar, sua para nível 320, perfil da El. Positivo, 320, perfil da El, agora na velocidade, vai na prateleira. Decolado 119, chama controle 119, decimal 35, bom voo. 591, serviço radar encerrado, 56 milhas sudeste de Salvador, mantenha subida até 160, chame Elias 201. 201, chama lá, boa noite, 591. Boa noite. Da El Leda, Bidev, aguarda cópia. Da El Leda, Bidev, a gente fica ligado. Cancela o plano da presença? Afirma. Bem, autorizado descida para somente 2.510, ajuste 1091, modificado aos 213, correção, 2123. Vitória, nível de voo 360. Decolagem da pistão 10 com primeira curva direita na saída da El, Leda, transição Bidev, Upper Whisk 50. Aciona 5497 no transponder, controle 119, decimal 35, gol 645. Gol 645, está autorizado Vitória, nível 360. Upper Whisk 50. Pista 10, curva direita. Da El, Leda, Bidev. Transponder. 5497, na 645. Salvador, boa noite, é o voo 705, passa 220 até 1160. 705, passando a identificação, via Bonfi, desce para 4.000 pés, que negava 09. 09, via Bonfi, desce para 4.000, bom, 705. Boa tarde. 897, chame Recife 1251, não torna 3325. 1251, 3325, 3897. Mike White Peter atinge 2500 com referências, autoriza a 1600. Autorizado, Mike White Peter. O 2712, serviço radar encerrado, 59 milhas Nordeste de Salvador, mantém a subida até 1970, chama Aracaju 203. 70, chama Aracaju 203, 2712, boa noite. Salo Salvador, voa na 645, está pronto para o taxi, a borda de 149. Autonomia 3:34, alternativa Campinas. Que chama o Salo? Voo no 645. Firma os dados, por gentileza. Claro, 149 a bordo, 3:34 autonomia, alternativa Campinas. Autorizado o fax até o ponto de espera da 1-0, via Índia, no ponto de espera Torre, 1-8-9-5, ajuste 1-0 no 1. 1-0 no 1 ajuste, e ainda, ponte de espera da 10, 1895, boa noite, 45, boa noite, obrigado, até a próxima. Mike Victor com capacete. Mas como é que existe? Eu chamo a torre 118 decimal 95. 1895, obrigado. Torre Salvador, Mike, como é que existe? Uma milha do marcador de escada. Mike, Mike, Mike Vitor, reporta correção. Livre com o Zenão 10, vento 160 graus, 06, nós confirma já baixado para base? Afirmativo. Confirma o livre pouso? Livre pouso, o Mike Vitor, correto. Isso aí, Salvador, agora 645, tá com uma quantidade de 0, tá pronto. Vou no 645, mantenha o ponto espera. Mantendo ponto espera agora 645. Reporta na papá. Oscar Bravo, correção, Mike, Mike, Vitor, solo, ao 33, livre direito, chamando São Leão, 211, confirma o pátio. Pátio de agora. Existem três pátios de aviação em geral, 3, 5 e 4, o senhor irá pernoitar? Sentiremos coordenar com a Infraero, chama o solo na Taxi Alpha, ok? Voo no 645, livre NA e decolapso, 10 vento, 170 graus, 109. Voo no 645, pistão no 0, decolagem autorizada. Planeta na Alfa, aguardando para prosseguir. Boa noite, este é o Azul 2781, autorização para Vitória da Conquista. Azul 2781, boa noite, preparado, Borelefa, guarda cópia. Borelefa, guardando cópia, 2781, 781. Papá Romeo, Mike, Mike Vitor, ingressa Alfa, Kilo, 43, vai pra remota 2 Lima. Lima Golf Delta, tente manter a posição aguarda. Só mais um minuto, por gentileza. Azul 2781, no copo? 2781, pronto. Autorizada Vitória da Conquista, nível de voo 180, decolagem da piscina 0 com primeira curva direita, na saída agora Lefa, o Plot Conquista. 5430, eu transponder o controle 199.35, azul 2781. O 2781, autorizado Salvador Vitória da Conquista, nível de voo 180. Decolando pista 10, primeira curva direita, agora eleva o plan, Vitória da Conquista, 5430, transponder 195, controle. Corre protejamento e pode para um pushback azul 2781. 2781 reportará quando pronto para pushback acionamento, já pronto. 705, autorizado final ILS, informe estabilizado. Personal estabilizado, 1705. Conselho, Juliette Ratão. Para o destaque, se chama a torre 118, pessoal, 95, Juliette Ratão. Fica direto, Serratão. Acionado? Tem direcionado, bota que faz. Essa razão vai cortar na papá. Uma Golf Delta livre de decolagem 180 com 9. Hotel, Hotel autorizado, ingresso e táxi até a base na porta do Libre. Lima Golf Delta, decolado 39, chama controle 1995, Volvo. Delta, contato radar, sua para nível 340, perfil da Delta. 340, não é da Delta, isso. Delta. Estabilizou, Gol 705. Gol 705, complexo é metrô 1895. 1895, já pronto. Salvador, boa noite, Gol 705, estabilizou. 05, cheque trem livre, pouso no 021, 80 graus, 089. Passei pra voo, Gol 705. Salvador, o Azul 2781 para o táxi com 73 de POB, 3 horas e 30 de autonomia, alternando o Salvador. 73330 Salvador, livre do táxi, Apache 1 no Índia, ponto espera da 10 Torre, 118 decimal 95, Juxu no 011, boa viagem, o Azul 2781. 2781 livre, Apache 1 no Índia, 1895 a Torre, 1011, boa noite. Yankee Victor India Kilo Squawk Again, 7250 Mari Arrival. My name is 7250 Mari Arrival. Tá 3197, a informação ASCA confere. Autorizado Galeão, nível de voo 360, decola da 10, primeira curva direita, na saída da Eulia da Irume, foi November 857, Moço. Aciona 5437 no transponder, controle 119.35. 705, virou na sua escuta. Boa noite, taxi Alfa, repartente da Juliette. Da Juliette, bom, 705. 645, chame Recife, 1251, alterno 3325. 251, 3325, boa noite, 45, obrigado, boa noite. Boa noite. destaque, estamos com 1956 a bordo, 5 horas e 10 de autonomia, alterna Careão. Câmera 259, destaque Apache 1 no Índia, ponto espera da 10 Torre, 1918, decimal 95. O ajuste, 10 no 1, tenha uma boa viagem. Apache 1 Índia, 1895, obrigado, com 1011, bom, boa paz com vocês. Igualmente. Rafirme para 3197, da Eoleda Irumi, em Irumi intercepta a Upper November 857, segue Monso, após direto. Obrigado. 3805 da Gol, de passagem Airbus da Avianca, taxiando para ponto espera da 10. Após ingresso Juliette, prossegue para o gate 2. Juliette, depois para o gate 2, Gol 705. Azul 2781 no decolado 46, chama controle 11935, bom voo. Gente confirmando, Juliette, gate 2 após o Avianca, o 1705 da Gol. Juliette, 1705. Controle é o Azul 2781, boa noite. 2781, contato radar, sua paranizou mais do zero, perto dessa guarda, Alex. 2781, na sessão de voo 80, largo 2. Linha 259, Livre e Alinhar e decolar 90 vento 80 graus Yankee Victor India Kilo. This is descent to 2,000 feet, UNH 1011. Descent altitude 2,000 feet, UNH 1011. Oscar Yankee Victor India Kilo. Channel 259, boa noite, contato radar, sua para nível 360, perfil da EL. 360, perfil da EL, 6259. Quando possível, coordenar direto da EL. O presidente está autorizado a proa de Leda. Direto Leda, muito obrigado. Controle, boa noite, Alfa Romeo, Bravo, Foxtrot Mike. Alfa Romeo, Bravo, Foxtrot Mike, essa identificação via chegada Mário, desce para nível 050. Chegada Mário, 050, se autorizado e voa direto Duna. Baixo para voar Duna, Bravo, Foxtrot Mike. O 2781, autorizada para o de Elefa da presente. 2781, voa na Elefa da presente. Arara 01, prossiga. Para 01, aguarda um minuto, por gentileza, confirmando parte militar. Quem que era a 01, acionamento a critério? Arara 01, pronto cópia? Autorizado Galeão, nível de voo 160, decola da 10, primeira curva direita na saída da EL, direto. Aciona 2652 no transponder, o controle 119.35. Kilo, just confirm we're clear of the ILS X-ray approach. Runway 10. Control. Oscar Yankee, Victor India Kilo, just confirm we're cleared ILS X-ray, runway 10. Cleared, ILS final approach report, establish localizer. Clear approach report, establish localizer. We are established localizer. Oscar Yankee, Victor India Kilo. Contact the tower 118, this call 95. 1895, Oscar Yankee Victor India Kilo, good night. Good night. This is here. 10 mile final. Mr. India Kilo, continue approach, report gear down low. Continue approach, report gear down low. Oscar Yankee Victor India Kilo. Foxtrot Mike, autorizado Duna. Direto Duna, vamos lá, Foxtrot Mike. Não, acho que tem que ver se ele queira ou queira o negócio. Clear to land runway 10, wind 0, 5-0 degrees, turn to the north. A 259, chame Recife 1251 ao terno 3325. Com 1-3325, obrigado, bom trabalho. Obrigado, boa noite. No Fox Trot Mike, desça para 2000 pés, linha H1011, autorizado final ILS, informe estabilizado. 1011, vai reportar estabilizado, bravo Fox Mike. Aerotaxi 3197 a bordo 171, autonomia de 3 horas e 20, alternando de Campinas. 171, 3 e 20, Campinas, livre táxi via Índia, ponto para Dona 0, Torre, 118, decimal 95. Ajuste 1011, boa viagem, está 3197. Obrigado, via Índia, 1295, pode ficar, bom trabalho. Five nine, leaving right, call Salvador Grande, request 121, decimal 1. Oscar Yankee, Vitor, Inzaquilo, aproveita da Alfa, Condor de Porto, que foi Juliette. John Alpha, call for Juliette, Inzaquilo. Estabilizado no localizador, Bravo Fox Mike. Bravo Fox Trot Mike, completando torre 1895. 1895, Bravo Fox Mike. 1895. 1895, Fox Mike. Zero, primeira curva direita, na saída agora eleva para o 21. Aciona 5445 no transponder, o controle 119.35. Espera. Poderia repetir a saída para o voo 1099? Bom, mas 099, sua saída é Arbor Elefa? Saída Arbor Elefa, decolada 1-0, curva direita. Controle de nosso país. 5445, atenção. 60 com 8. Gente, alguém da Código Imediata, 3-0-7. Seu Papa Romeu, Bravo, Fox Mike. Bravo, Fox Mike, continua aproximando na guarda, pista livre, Palmo é 2, alinhando para decolagem na pista 0. Sente, condições do vento, por favor? 170 com 9. Autoriza prosseguir visual para o 7? Afirmo, Bravo, Fox, Trot, Mike. Autorizado girar base, cancelada presente? Afirma. Cancelado 02, autorizado base do seu direito da 17, reporta na final. Vai reportar no final, Grafa. Céu, bem, autonomia. Parada 01, livre o táxi até Taxi Hotel. Na mesma, mantenha a posição e chame a torre em 118.95. Arara 01. O QNH 1-0-2. Oscar Yankee, Vitor Indiaquilo, aproveitar que vai a Juliet, May April, call me again, contact Fei Lima. Decolada 03, chama controle 119.35, bom voo. 119.35, obrigado, boa noite. 7317. Nacional, Grafo Sonic. Sinal no 7, Bravo Fox Mike. Bravo Fox Trot Mike, de pouso no 7, vento 190.09. 190, de pouso, Bravo Fox Mike. É a zero, perfil da El. Para nível 360, perfil da Dael, 3997. 35, bom voo, decolada 03. Qual da intercessão? Informação, a 705, prepara da El, Leda, Irume, aguarda cópia. Da El, Leda, Irume, aguarda cópia, bom, 70. E a porta livrando a pista. Oscar Yankee, Vitor, Kilo, aproveita que você vai a Lima, Mike, Quebec, um Quebec Call Tower, 118.95. confirma, passaria 2230? Afirmativo. Dois, dois, três, zero, tá pronto, cópia? Pronto pra cópia, eu passarei 2230. Autorizado, vitória da conquista, nível 180, decola da 10, após decolagem curva à direita na saída A, por transição elefa. Após, direto ao piloto, após ser conformada do plano. Transponder 5171, controle 119.35. Colado 07, chama controle 119.35, bom voo. Controle 119.35, muito grato, boa noite. Passaria 2230. Passaria 2230, cotejamento correto, chama pronto na remota no 12. Pois não, vai a Quebec. After that, runway 17, report the runway vacated, ok? Uno, ainda sem contato com o radar. Gente. Ouvindo o telefone acionado. 3. Aciona 2640, controle 119.35, Olimpo 07. 2. Eu vou resetar aqui, você recebe agora. Afirmativo, passando 2810, horário 01, autorizado nível 160, a saída coral. Autorizado 160, saída coral, horário 01. Voo 705, copia? Autorizado Galeão, nível de voo 360, decolo da pistola 0, primeira curva direita, na saída da Eolia da Irume, OP número 857, Moço. Aciona no transponder 5447, controle 119.35, voo 1705. Galeão, nível 360, decola da 10, saída da Eolia da Irume. AP 9287, transporte 447, controle 19, 35, voo 705. Voo 705, correto, cotejamento 4 pontos bem. Personal